carnal a mostra. Não sou feito pra quem gosta de várzea sem tacurus. Outro curtido não tive que a chuva caindo livre no carnal de couro cru. Batido a sol e sereno, sou pequeno entre os pequenos, igual entre os meus iguais. Um lombo duro entre os fortes, e embora vergue ou me entorte, ninguém me põe nos varais. Ninguém me põe nos varais. Me apontam o dedo, me chamam bagual, matambridos duros, sem cinza e sem sal. Sem cinza e sem sal. Sem furo na pampa, sem marca ou sinal, o dedo me aponta, me chamam bagual. Carnal a mostra, não sou feito pra quem gosta de várzea sem tacurus. Aos que me apontam o dedo, falta cerne ou sobra medo para sovar um couro cru, para sovar um couro cru. Me apontam o dedo, me chamam bagual, matambridos duros, sem cinza e sem sal. Sem furo na guampa, sem marca ou sinal, o dedo me aponta, me chamam bagual. Me apontam o dedo, me chamam bagual, matam brigos duros, sem cinza e sem sal. Sem furo na guampa, sem marca ou sinal, me chamam bagual.